dia, um novo tempo. É o que nós temos aprendido desde ontem, que nós precisamos entregar a nossa vida de uma forma verdadeira ao Senhor. Não sermos membros de igreja, mas sermos adoradores. Porque Deus tem algo novo para aquele que se entrega nas mãos dele verdadeiramente. E aí sim poderá nascer um novo dia, um novo tempo na sua vida, na sua história. Jump! Thank you.